E aí, galera, bem-vindo aí a mais, bem-vindos a mais um Games Foda Live, enquanto eu tô configurando o áudio aqui como um amador. Passou meio ano aqui conversando, falando bobagem. Aí agora que começa a gente vai usar o áudio. Não, eu tava. É que tem aquele ajuste de áudio da música ao vivo, né, cara? Que infelizmente eu tenho que abaixar e não tem aqueles botãozinhos analógicos pra eu fazer isso na mão. Seria muito legal, né, se tivesse uma mesa de som assim, abaixasse o som e falar boa noite, ó, Games Foda Live. Anyway. Bom dia. Olha essa voz tua, fala de novo aí, Tuba. Oi. Agora, o Tuba cada vez mais rumo ao casamento 2015 dele aí. Anyway, galera, é o seguinte, Games Foda Live, como você já sabe, nosso site gamesfoda.net, o nosso programa é ao vivo, então vocês podem interagir conosco através do chat do Twitch, do Twitter gamesfoda, ou da hashtag GamesFodaLive. Você também pode mandar um e-mail pra gente no... como que é mesmo? É live@gamesfoda.net, né? E daí tem sempre uma piadinha, assim, que eu invento, que hoje eu não tô com muita ideia. Sei lá, você pode mandar um pombo-correio pro Nelzão. Babaca pra caralho isso também. Tem que parar com isso. Cara... Tá. E hoje nós estamos aqui com o Tuba, que é essa voz linda. Ei. Com o Afro. Voltei. Oi. Com o Rod, que ressurgiu das cinzas. Eu aqui, boa noite, galera. E com o Neozão. Boa noite, todo mundo. Isso aí, eu sou o Afro. E o Afro não ressurgiu das cinzas, né? O Rod, ele tava aí semana passada. Não, mas é que... Então, ele ressurgiu semana passada. Ele surgiu no meio do programa, sumonara ele, assim... Mas tá aí, Rod. Fazia tempo que Tipo, em esporte. Não. Por mais que ele tenha participado do último podcast, fazia tempo que ele não startava. Como a galera chama. Tipo, ele não era starter. Colocaram ele no meio do jogo. Falaram assim: nossa, nós estamos precisando aqui. Bota o Rod aí. Eu vim no pad. Tá, eu sou o Rinks. Tenho 29 anos de idade. Eu gosto de David Guetta. E não, vocês veem. Galera, é o seguinte, eu odeio Mamão dos Assassinos, estava conversando aqui, então Panal e desculpa, não é minha ideia essa parada. Sério, cara? O Tuba falou que eu sou do contra, mas não era bem esse o problema, cara. Eu achava muito sem graça mesmo. Tipo. Eu não gosto muito não também. Mas aí o Tuba falou que é porque eu sou novinho, então não tava na época. Mas é que eu tava numa época. É massa. Eu tava numa época high punheta, assim. High punheta. Então, tipo assim, tocava Mamonas Assassinas no Gugu, eu não gostava, porque tava atrasando o baú baú aí, entendeu? que era o momento máximo da minha tarde de domingo, assim, que era muito animal aquele negócio, cara. Acho que foi a melhor invenção da televisão brasileira, foi a banheira do Gugu, cara. Era muito gostoso de assistir. Então vamos botar a vinheta aqui. Não, avisar também, né? Antes. Tem avisos. Tem avisos, né? A partir de semana que vem, esse desenho que vocês estão vendo aí vai mudar, porque não é toda segunda-feira mais. A gente vai mudar pra quinta-feira. Que a gente fez uma pesquisa de marketing, viu que o nosso demográfico não combina com segunda-feira. Entendeu? Segunda-feira é muito donas de casa e etc e tal. A galera quer ver tela quente, a gente não deixa. A gente fez a pesquisa e a nossa conclusão de segunda-feira que, porra, segunda-feira tava foda, né? Por que a gente fez isso? Então estamos revendo isso aí. Mas deu uma sugestão, galera, aí, só pra gente ficar ligado pra saber se fica muito foda ou não. A Panauer falou que não vai poder ver, mas tem sempre a gravação aí, né? Infelizmente. Também. Jesus agradou a todos. Mas o importante também é que vão ter muitas reformulações aí no próximo programa. Serão programas de surpresas, emoções. tudo quadros novos, gorila saindo de porta, mas... Entende? A gente vai reformular tudo aqui. Convidado. Tem dançarina do Gugu, etc, etc. Olha, olha o R. Rezende. Ele falou que quinta-feira é dia de futebol, então ele já se sabe que ele não gosta de futebol, porque não é dia do futebol. É quarta-feira, tá? É quarta, sim. Não, pode ser o dia da pelada dele. Ah, da pelada. E pode ser, aí ele é pró mesmo, porque quinta-feira é um dia legal pra você bater uma bola. Daí você já chega sexta-feira cansado no serviço, já tem a desculpa já, né? Puta, ontem eu bati uma bolona, o cara me deu uma entrada lá, não tô conseguindo render hoje. Sempre acontece. É, o que mais que eu ia avisar? Eu não sei, eu não lembro mais. É só isso. Você ia avisar que eu ia sair do GameSpot, eu fui entrando no Game Vice. Quarto é dia de namorar, o meu. Fantástico, namorar. Vemug, acho que não tem mais nenhum anúncio assim não pra fazer, tem? Acho que não. Não, o anúncio agora é a vinheta. A vinheta que tem sempre. Vamos botar a vinheta aqui. Games Foda Live! O podcast da galera! É isso aí, podcast da La Galera. Eu tô com... aquele sentimento que tá faltando alguma coisa, que eu não falei alguma coisa, sabe? Eu não sei o que que é. Cara, eu tô pensando aqui, tá, não consigo lembrar também. Mas tudo bem, deve ser... Voltei, foi mal. Eu lembro lá no final. Lá no final eu lembro, sim. Lá no final, quando vai acabando tudo, a gente lembra. Sempre por algo importante, a gente vai lembrar. Sempre ouço Rinks Foda Live. A gente vai contratar o... outra pessoa, a gente vai contratar o Sidney Magal pra fazer a vinheta quando a gente tiver dinheiro, ele que vai fazer a vinheta pra gente. A gente vai deixar na mão dele, a gente não vai nem falar nada, mas vai falar: Sidney Magal, faz a vinheta aí, cara. A gente confia em você. E ele vai produzir, com certeza, só a Sandra Rosa Madalena, que ele sabe ainda cantar hoje em dia. Então ele vai fazer uma versão da Sandra Rosa Madalena. Hoje é podcast do Zelda, é isso? Perguntaram ali. Porra, depende da roda, né? Depende da roda. Deixa eu ver se eu botei a roda. Depende da roda. É, essa roda aí tá ameaçada de extinção aí, não. Tá foda. Hoje vai ter a parada aqui que nós estamos jogando ou vai ser pai e bola mesmo? Vamos lá, rapidão então. Então vai lá, Vaf, pode começar você que gostou da ideia. Ah, eu curti muito a ideia. Eu tô jogando. Não, então, eu comecei a jogar o BioShock. Pra ver qual é que é. Oh, sim, o primeiro, perdão. Pra ver qual é que é desse jogo louco aí, pra jogar o Infinite logo. E eu tô jogando a porra do jogo japonês no Play 3, J-Stars. Aí talvez saia artigo no site ou não, vou pensar. Mas como você tá jogando? Você comprou japonês mesmo? Sim, sim. Você foi na live japonesa e comprou? É, eu fui na PSN japonesa e dividi com um amigo. Então você tá roubando a Sony, é isso? Eu tô roubando as coisas, cara. Não tem maior felicidade na minha vida. Rod, o que você tá jogando, Rodão? Cara, o que eu joguei? Deixa eu parar pra pensar. Falando assim, totalmente aleatório, semana retrasada? Passada? Eu tava no Rio, encontrei o Guerra lá. Foi massa pra caralho. E lá na casa dele até, eu joguei o Ground Zeroes, que eu achei muito legal. É curto mesmo, mas é muito bacana, velho. E fora isso, deixa eu ver. Eu terminei outro dia desses Rayman Legends. Terminei com 100%, levou tipo 30 horas. E cara, eu me arrependi de não ter jogado esse jogo na época do lançamento, nem no ano passado. Porque, puta que pariu. Um dos melhores jogos de 2013. Disparado mesmo. Eu achei sensacional, cara. Tipo, não, sério. É tipo uma aula de plataforma em 2D, cara. Um negócio de matar. Muito bom. Fora isso, o melhor Sonic dos últimos anos. O melhor Sonic é Rayman Legend. Não, mas é sério, jogo, porra, recomendo pra todo mundo ali. Parece, acho que nada, não. Tô sem muito tempo pra jogar por agora. Neuzaço. Eu reterminei Dark Souls essa semana agora que passou. Joguei Ground Zeroes, ainda tenho que jogar mais sem fazer as side jobs antes de fazer o review. E mais de novo, assim, novo, entre aspas, eu comecei o Final Fantasy X HD no Vita. E eu gosto muito de jogar coisas no Vita no geral, então eu tô curtindo o jogo mais do que quando eu jogava no PS2. E aí, Tuba? Eu tô jogando Dark Souls. Mas já tem um podcast sobre isso, então. Você eu matou, tô jogando também Shadow Complex. Matou Pikachu e Snorlax já ou não? Matei. Finalmente. Parabéns. Finalmente. O Tuba tava 4 anos nesse chefão. Eu tô jogando Shadow Complex. Que é aquele Metroidvania militar do Xbox. Só tem no Xbox. E é bem legal. Tá gostando? É Metroid, só que com soldadinhos e tiro. Eu tô jogando Dark Souls 2 e toda hora eu acho que eu tô no final do jogo, mas daí acontece alguma coisa que na verdade não tô no final, tá ligado? Tipo Okami, assim. É tipo o Resident Evil 4, também. É tipo o Okami do sofrimento, né? Porque daí, tipo, o Okami é da chatice, simplesmente do backtracking desnecessário. É, ou de fases novas sem criatividade alguma. Desculpa aí fazer esse review sincero de Okami aí, galera. Mas, bem sincero. Mas é sério, é legal. Eles fazem um twist legal, assim. É, anyway, legal o jogo. É um jogo aí de 60 horas no mínimo aí, o bagulho é legal. E aqui a galerinha que tá esperando no PC mais 2 semanas, né? Sim, finalmente. É, até lá eu acho que eu fechei, pelo amor de Deus, né? É, por favor, né? Senhor começa Jesus. Com um mês. Mas é isso aí. Que palavra. Eu acho que muita fé em Deus aí. E na busca aí por um PS4 aí, vamos ver, galera. Não quero adiantar nada aí, mas é isso aí. Um bom sinistro. Você precisa ver como que tá o meu tríceps, rapaz. Tá. Tá parecendo. Então manda esse tríceps girar a roda aí. Nossa senhora, mano. Tá louco. Então tá bom, vamos rodar o peão da casa própria. Quem vai ler hoje é o Silvio Santos com a melhor voz agora, que agora sim vocês vão perceber como que a imitação do Tuba é ruim. Que na verdade, o microfone dele é uma bosta e dava um ar de Silvio Santos. Agora, com a voz dele normal, vocês vão ver que é horrível a imitação dele. Não, brincadeira. Tuba é um dos maiores imitadores de Silvio Santos do Brasil. Vocês já escreveram, eu nem vi se eles escreveram os temas aí no papel. Não, não, eu acho que o estagiário vai ver aqui. Aqui. O meu boleiro, o tema então de hoje? O tema número 1 é Zelda. O tema número 2 é Os Flintstones. O tema número 3 é Mitos, Lendas dos Jogos. O tema número 4, deixa eu ver aqui, não tô entendendo direito. O tema número 4 é televisão. Eu não estou olhando para a televisão e falei isso, não. E o tema número 5 é José Wilker. Mas vamos ver então. Vamos ver o tema saiu. Eu acho que eu não imitei esse vídeo, eu tirei. Aí saiu o tema número 3, que é Beatles e Lendas dos Jogos. Beatles e Lendas dos Jogos. Pera aí, o Rink, ele rodou o peão? Acho que rodou. Tá bom. Eu rodei, que tava tocando o telefone aqui em casa, você sabe que é muito profissional o negócio aqui. Hoje é o Games Foda Live número 943, 19. E a galera não sabe ainda que toda segunda-feira, eu nesse horário, eu tô sem poder atender. Mas tudo bem, o pessoal aprende aí, né? Eventualmente, com certeza. Mas então, como então, saiu aí? Desculpa, não, saiu... não tava prestando a mínima atenção. Mitos e lendas e historinhas dos games. Poxa, então não vai ser Zelda. Justo antes da reformulação aí. Então acho que nunca mais vai ter podcast de Zelda, é isso? Depois da reformulação, uma das regras vai ser que não pode mais falar de Zelda. Então a gente perdeu a oportunidade aí, galera, desculpa. Ninguém vai assistir o próximo, cara. Oh, não fui só eu que escutou Beatles e Lendas dos Jogos. Não, até eu escutei Lendas dos Jogos. Quem que falou Beatles? Tá, então, o Rod que deu a ideia desse tema. Ele que escreveu no papelzinho, ele que explica. Então, tá certo, pra dar uma explicada aqui. Eu tava pegando o gancho do 1º de abril, que já passou, na verdade, na semana passada, mas a gente não fez podcast, que seria, tipo... Na verdade, a gente fez, que era mentira. É, pois era um plano elaborado pro 1º de abril. Ah, eu tô fazendo a pose, vocês não estão vendo. Então, a ideia seria, tipo, a gente pegar aqueles mitos, aquelas lendas urbanas, que você tinha mais em jogos antigos, na verdade. Tipo, aquelas histórias que você ouvia na tua vizinhança, que seus colegas falavam... que geralmente era uma puta de uma mentira, ou então se criava todo aquele, toda aquela parada em cima disso, que às vezes tinha uma pontada de verdade e às vezes não. Aí acho que vocês conseguem lembrar, vocês que estão ouvindo, conseguem lembrar algumas daquelas histórias que a gente ouvia quando era pivete. Além do clássico, meu tio que mora no Japão já tem um PlayStation 7, coisas assim. Então, ah, sempre tinha assim, um filho da puta. Filho da puta no colégio que chegava e falava. É. Bom, em 19 edições, né, Tuba? Uma vez caiu a internet, então a GVT eu acho que é melhor do que as outras operadoras aí de internet. Tá propaganda gratuita aí do nada. GVT, assine já. Tem o link do referral aí, vai ter o link do referral no post. Depois vocês podem clicar aí que eu vou ganhar 10% de desconto. Mas desculpa aí, galera, caiu já a internet. Voltou? Não sei. Caiu, já voltou, tá, pode fazer voltou. Piada. Pode voltou, guarda não, as voltou, piadas, voltou, fala, voltou. fala tudo. Estamos de volta. Tava falando, acho que o Neuzão tava mandando uma... Eu não sei se alguma eles... história. Olha, entrando se nesse tema de história só um pouquinho, pegaram... eu não quero dizer nada, mas... Tava já com, tá dizendo? Tava com 13 viewers aí, a hora que... Não, caiu. Cara. Eu não quero... Não? Não, tava com 100 e pouco. Velho. Cara, não, na real tava com 40. Tô criando uma lenda aqui, vocês tá não entenderam. Na real tava com 9 mil. Tava com 676 viewers. Aí foi bom, aí foi bom. Mandou. Reverteu. Primeiro de abril já passou, gente. Então beleza, vai. Então, o que eu vou falar? Eu não sei se... Então, já começa caiu. A história desde o início. Eu não sei se a galera caiu antes do Rod apresentar o tema ou não. Não. Caiu a hora que... Não, foi bem depois. A hora que o Tuba falou assim, tinha o vizinho que falava... Daí caiu aí. Ah, caiu bem antes. Fala aí, então. Começa a história desde o que o vizinho não, falava, ô Tuba? Conta a tua história, Lopes. Você não falou. Sempre tinha um filho da puta no colégio que dizia que... Ah, dá pra pegar o Luigi no Mario 64, dá pra pegar o Akuma no Mortal Kombat, essas coisas. Akuma no Mortal Kombat, a galera adorava misturar os dois jogos. O que eu tava falando é que na época que eu joguei Super Mario RPG pela primeira vez, eu ainda não tinha acesso rápido à internet, assim. E eu tinha um primo que jogava o jogo direto no próprio SNES, porque ele tinha o SNES e eu tinha um Master System, né? E aí eu jogava no emulador na casa dos meus amigos e ele era mais velho, assim, então o único assunto que eu tinha com ele era videogame. Daí eu chegava e falava, não, porque o Mario RPG é muito legal, dos ataques do Bowser, ele joga a correntinha e não sei o quê. E ele falava, ah, mas você sabe que dá pra pegar, né, no Mario RPG você pode pegar o Luigi e você pode pegar o carinha lá do Zelda, o Link. E eu falava, nossa, sério? E ele me dava os passos e tal, e eu tentava fazer e nunca dava certo. E aí, tipo, depois eu descobri que tem o Link lá no hotel de Rosetown, que ele fica só dormindo depois. Sim, de... Isso aí tem. E o Luigi, mais próximo dele, é aquela estrela lá no lugar, no Canhão das Estrelas dos Exílios, que fala que o Luigi queria ser igual ao irmão dele. Na verdade, né, tu tem um lugar, uma parte do jogo, onde, se não me engano, tu vai pra trás da casa do Mario e tu fala com o Luigi. Ah, é? Aham. Nossa, eu não sabia até hoje, olha só. O primo do Neozão só passando os passos pra ele, era pequenininho, falando assim, nós vamos ali atrás, ali, faz um troca-troca e tal, daí depois você liga seu videogame lá, tá? E aí vai estar o Link lá, meu. Beleza? o Eitush falou, dava pra pegar a Samus também e tal, porque ela tá no castelo depois, no lugar da Peach. Mas ele falava bem nessa pegada. Ele falava bem nessa pegada, porque o boneco aparecia no jogo, dava pra ele entrar na sua party. Era um bagulho muito escroto, cara. E eu caía que nem um pato. Só depois que eu fui numa lan house procurar códigos de RPG. E aí eu descobri que não dava. Nossa, isso me lembrou de uma. Depois eu falo no chat, o R. Rezende falou do Pokémon também, mas eu lembrei de uma que era do Pokémon Yellow, e... Não, por que ele falou do Pokémon? Não, tá, vou falar dele primeiro então. Ele falou que na escola dele tinha a lenda do Pika Blue e do Yoshi no Pokémon Red Blue. Pika Blue. Pika Blue, no caso, é quando como apareceu como o Mario do desenho. É o Mario. Ele era falava que era o Pika Blue. Sim, todo mundo falava isso. Pika Blue. Cara, com certeza, era uma daquelas coisas que, tipo... Alguém publicou uma daquelas revistas tipo Herói da Vida, tá ligado? E aí a galera lia em algum lugar e começava a sair contando e contando e aumentava e aumentava. Dragon Ball F, cara, assim. É Dragon Ball F. Nossa. Você lembra o que, que era esse tempo no qual, tipo, a galera não tinha muito internet? E os caras compraram aquelas revistas e, cara, imagina que legal você poder fazer. A gente sendo games foda, porra, no site independente. Os caras conseguiam fazer dinheiro, tipo, eles pegavam qualquer informação da internet, só colocavam lá e foda-se. Era tipo um bagulho fodão você pegar, ter uma revista que dizia o nome dos capítulos de Dragon Ball que a gente não viu ainda, que não tava passando no jogo. Pô, na Band. Cara, que jornalismo. Não, a Herói, cara. Muita coisa nascia desses negócios, cara. Que os caras pegavam qualquer informação, não checava a veracidade aí e espalhando. A Herói, certeza, o que aconteceu? Eu tenho certeza absoluta que a Herói foi isso aí, cara. Os caras. Alguém com acesso a fácil a alguma editora tava vindo dos Estados Unidos, sei lá na onde, pegou o fansub de Cavaleiro do Zodíaco completão lá, assistiu tudo, aí ficava falando pra galera, nossa galera, você não acredita que vai acontecer aí nos próximos episódios aí, não, mano. Nem fansub, tá? Tu tá ligado que o Cavaleiro do Zodíaco chegou depois nos Estados Unidos do que aqui? Ah, é? Muito não, depois. Não, mas é que nos Estados Unidos tinha fansub muito mais ativo do que aqui, né? Ah, bom, não sei. Cara, mas que maneiro que isso chegou em 2003, VHS, cara, é coisa de maluco. É, mano. Cara, tipo, é uma porra de Herói em São Paulo, cara. Você acha que não tem uma pessoa que fala japonês aqui, cacete? É, pode ser. Mas que nem eu falo. Chama um cara falar japonês pra ver. Na época de Cavaleiro Zodíaco, eu acho que eu importei umas fitas de rama de fansub gringo, tá ligado? Nossa. Os caras já tinham fansub. Aí você importava os VHS, cara, era louco. Negócio revolucionário. Mas o nosso podcast eu acho que não é sobre anime, então desculpa. Não, não é também, é sobre o jogo. Ele só tá falando sobre o situar, assim. Desculpa o Dragon Ball. Cara, não, beleza. Não, vai lá. Manda não, aí. Eu ia falar que assim, Yoshi no Pokémon eu nunca ouvi, sabe? Essa é a primeira vez. Nunca tinha ouvido falar disso. Essa é uma raridade. Realmente, né? Ó, uma então, coisa que eu lembro é no Pokémon que, tipo, quando eu jogava era computador dos primos, que era aquele NOS GBA, aquele emulador, né? Sim. E você podia mexer em código de GameShark, essas coisas. Eu lembro que eu consegui. Eu mexi um código meio que na doideira, a primeira coisa que apareceu foi um Bill. Então a gente ficou muito feliz, cara. E eu capturei, tipo, porra, a gente tem um Bill, velho, caralho. E ele funcionava assim? Funcionava normal, eu tipo, botei, acho que eu lembro que procurei alguma coisa e dizia que era, eu não sei, eu mexia em algum código. E foi justamente o que determinava qual era o Pokémon que aparecia. Pois é, e então a primeira coisa que eu botei foi 01, e o primeiro 01 era Bill. Ah, tá, é, pois é. Mas é código da Pokédex. O Ives falando Aguiar, só um minuto, o Ives Aguiar falando aqui que não era uma lenda, mas na cidade dele... É, chamava Vice City de GTA 4 e o San Andreas de GTA 5. Aí quando saiu o GTA 4, obviamente a galera ficou meio pasma aí, né? Mas isso é um negócio da hora também, cara. Que tipo, às vezes, por exemplo, a galera chamava também na minha cidade, não sei quem, se era todo mundo, mas pelo menos uma galera eu vi eles chamarem aquele Street Fighter 2, né? Que o cara falava assim, não, é o 3, que era aquele do... Que tem o Ryu na apresentação, tá ligado? Manjem. O Super. O Super. Isso. Aí o meu primo... Acho que era meu primo que falava que era o 3. Eu falava assim, não, velho, mas tá na abertura do bagulho. Tem um risco ainda tem atrás um dois ali. Gigantes. Mas é, cara, meu Deus. Eu lembro de uma história que... Eu não sei realmente como é que é esse negócio, se nasceu como rumor, se virou um rumor que foi oficializado depois, que era Noob Saibot, em Mortal Kombat 2. É, tipo, naquela época que a gente recebeu as informações do nada, alguém, não lembro quem, contou pra gente que no Mortal Kombat 2, se você fosse não sei quantas batalhas no Versus, acho que era 50, do nada você podia enfrentar o Noob Saibot. E tipo, esse é um dos rumores que na verdade é verdade, né? Dá pra você fazer esse negócio. Então eu lembro que a gente passou, cara, muito tempo. Ficava eu e umas primas minhas. A gente passava um trilhão de batalhas no Mortal Kombat pra fazer uma batalha contra o Noob Saibot. E a gente sempre era trucidado. Então a gente, tipo, passou uma tarde inteira só naquilo. Várias batalhas no Versus aí. Noob Saibot, para todo mundo. E ficava uma pessoa só com controle. E, tipo, dava... Ele se apanhava. Morria. Hã? Então, você cara, apanhava dele, que era muito foda. Mortal Kombat, computador de Mortal Kombat era uma coisa ridícula, né, cara? Então, a gente passava, tentava mil vezes aquilo pra não dar em nada. É, o Mortal Kombat, o Mortal Kombat ele é cheio de coisas. Pois é, o Mortal Kombat oficializou muita coisa dessas. Pois é, esses jogos dessa época aí, o Mortal Kombat, o próprio Pokémon, eles criaram muita lenda urbana, velho. Então, eu queria terminar uma que é uma lenda urbana que não ficou muito conhecida, acho que era só entre o grupo, meu grupo de amigos, assim. Mas é que tinha um Game Shark que podia, tipo, recrutar o Brock e a Misty no Pokémon Yellow. Nossa. Da hora, né? Chamava eles no ginásio e eles iam dar pra você. Os caras só no sonho. Aí, não, você, claro, ainda... se você fizer tal coisa, a Misty namora você. Não, Pokémon tinha muito dessas, porque não, a molecada inventava cada coisa, cara. O Mind ainda... Killer no Twitter acabou de falar que tinha uma lenda no... Na escola dele, que se você pegasse o Missing Number no Pokémon, o Missing, fazia a fita explodir na sua cara. Nossa senhora! Oh, o Satura Wanderer falou aqui que já viu falar no Orkut que se você sair na mansão logo no comecinho do primeiro Resident Evil, aparece um dinossauro e te mata. Era um crossover com o Dino Crisis. Tá certo, tá certo. Pelo menos você é bem informado, cara. Aí essa pegadinha aí foi bem informado, foi uma pegadinha eclética, assim. Mas sempre tinha umas lendas assim, e você ficava imaginando o que acontecia se você saísse da mansão. Eu lembro que no Mario, eu descobri lá que no primeiro mundo você conseguia lá por cima do cenário e na Warp Zone, eu ficava imaginando o que tinha nos outros. Tipo, não dá nos outros, né? Só cara, então, cara, eu viajava muito nisso também, porque esse do Warp Zone eu também descobri sozinho, porque tinha internet e tal. E, nossa, velho, eu lembro que quando eu descobri isso, eu mostrei pro meu pai jogava muito mais que eu na época, né? Eu era muito pequeno, eu tinha uns 5 anos, mais ou menos. Aí eu mostrei pro meu pai falou, nossa, que é isso? Tipo, o moleque estragou o jogo, velho, tá ligado? Que loucura, o bagulho é louco. Não, é que era um bagulho meio surreal mesmo, porque você pulava na HUD, né? Ficava por cima dos números e tal, velho. Aí, tipo, por isso que eu falei naquele review meu do... Review não, aquele texto meu dos melhores jogos de 2013... Que, cara, a gente ficava conversando sobre Monkey Island e a gente não sabia bem ainda qual que era o limite de jogo, tá ligado? O que você dá pra você fazer e não fazer programando. Então, tipo, você falava pros caras assim, nossa, velho, você vai lá na ponte e tem um cara, um troll lá, velho, bloqueando a passagem, você tem que dar um peixe pra ele. Mó zica você achar o peixe. É tipo, como que você vai achar peixe? Não tem peixe na porra do bagulho, tá ligado? Da onde você vai? Não, você pega lá, vai lá na ponte, o passarinho passa e dá um peixe pra você, tipo, véi, como que acontece isso? É mentira, cara, isso é magia negra. Eu acho que por causa desses negócios, eu acho que Adventure, assim, e esses negócios tipo Mario, que fez criar muito dessas mentiradas, porque estimulava a imaginação da galera mesmo, né, cara? Sim, mas eu acho que Mario foi o jogo que começou com isso aí, até. Foi um dos motivos do sucesso dele, inclusive. Sim, inclusive o 2 eu não sei se tanto, porque o 2 era aquela coisa lá. Tipo, era outro jogo. Mas o 3 também tinha um negócio de você cair atrás do cenário e ir atrás. Nossa, pra pegar a flauta, assim. Cara, quando meu amigo me mostrou a primeira flauta, eu fiquei sem acreditar. É, quem me mostrou foi minha prima, né? O cara, tipo, não, vou ligar aqui, vou te mostrar um negócio. Aí o cara começa a jogar na hora que eu vejo, que caralho é isso, cara? E ele pegando a primeira, a segunda, a terceira flauta. Cara, o que eu acho engraçado é isso que o Hinks comentou, que, tipo, naquela época você não sabia muito bem qual era o limite do jogo. Hoje em dia tá deixando tudo bem certinho. E, tipo, o que a gente não tinha nos jogos anteriores, hoje em dia tem. Então, tipo, você tinha Mario 64 e você, porra, será que dá pra jogar com o Luigi? Não dava. Mas quando já vem os jogos posteriores, eles botam o Luigi, bota Peach, bota o Toad e bota todo mundo nesse negócio. Então, a gente ficava meio que preenchendo as lacunas, inventando coisas. Eu acho que é daí que nascia muito desses mitos. Mas é que o pessoal sacaneava também, inventava o código do Sonic, que você apertar pra cima, pra baixo, esquerda, direita, start. Cara, de onde você tira essa porra? Então, pra você melhor, mano, no Street Fighter 2. Super Strider 2 Turbo, que deixar o cursor 2 segundos no Ryu, depois 2 segundos não sei aonde, depois 2 segundos não sei aonde, aí perde os 3 de soco pra sua Akuma do nada. Eu fico imaginando quem inventa essas coisas, cara. Cara, o pior é que no Sonic 2 tinha um bagulho, eram 2 ou 3, eu não lembro agora, tinha um esquema que era um bug que você, acho que sei lá, você tirava um pedaço da fita enquanto jogava, ou entrava no modo debug e tal. E a animação do Super Sonic meio que bugava. E aí ficava um Sonic verde com uma faixa preta assim na cabeça. E aí a galera começou a dar o nome dele, falando que era um personagem secreto. Chamava ele de... Como que era o nome? Ashura. Que era Ashura. Meu Deus do céu. Sério, se você pesquisar Ashura, vocês vão ver um monte de bagulho assim. Eu vou pesquisar agora. Era muito bom. Agora. Então, nossa, cara, nunca tinha ouvido isso não. Nossa, velho. Peraí. É verdade. Nossa, é verdade. O R. Rezende tá falando aqui do perguntou do Shenlong. O Shenlong foi uma brincadeira de 1º de março. De 1º de abril. 1º de março? Que porra é essa? 1º de abril da Game Power, né? Da Game Power, não, da... Como que era o nome daquela revista americana? Lá, não sei. Acho que Game Pro. Game Pro, isso. Era, é aquela que tinha um carinha de faixinha na cabeça. Era Game Pro. Soco, era Game assim. Pro. É, Game Pro. Mais um ano com os caras só fazer traduzir as coisas que vinha de fora. E daí a galera pirou muito, porque, tipo, pra você ver o Shenlong, você tinha que vencer todo mundo no mais difícil. Não, era por causa da frase, é por causa do erro de tradução, né? Isso. Must defeat Shenlong. Mas o erro de tradução da frase do Ryu, que não tem nada a ver com o original. Era pra ser Shoryuken. Então, mas os caras também fizeram um bagulho. Os caras também fizeram um bagulho que, tipo, você não conseguia fazer. Que você tinha que vencer todo mundo do PC na versão mais difícil, na dificuldade mais foda, tudo perfect. E tinha mais. Os caras enfiavam. Acho que era esse o original, tá ligado? Mas daí, se alguém fazia, o cara falava: ah, não, mas você demorou 10 segundos a mais aí no bagulho. Aí tá muito fácil, né, velho? Aí você tá querendo pegar o Shenlong mesmo. Mas... Então, mas aí no Super Street Fighter 2 Turbo, que foi o primeiro que teve o Akuma, se você fizesse isso aí, apareceu o Akuma. Isso é verdade. E o Akuma dava uma surra no Bison e você tem que lutar com ele. Como é que é se você termina... Você faz a mesma coisa, tipo, eu não sei exatamente o que ele tem que fazer. Eu não lembro qual é, mas teve algum que eu já joguei também que do nada apareceu Akuma no final, eu fiquei sem entender nada. Mas eu acho que assim, eu acho que não é perfeito. Você não pode morrer, você não pode perder nenhuma vez. É, não sei se... Pelo que eu me lembro... Tem que ter um perfect na run inteira. Não, é algo assim. É tipo assim, é igual no Street Fighter vs X-Men, também tem isso aí do Mega... Do Cyber Akuma. Tem sempre um jeito que você tem que fazer pra aparecer. Mas eu acho que isso aí meio que surgiu. O que incentivou também foi os Adventure. Porque Adventure tem muito dessa coisa, tipo, ah, vai lá, pega um item, aí você vai e fala com o fulano, aí depois o fulano te dá um bagulho, você vai no ciclano. Aí os caras ficam viajando, nossa, velho, e se você não fizer isso? E se você pegar essa madeira e falar com aquele outro cara lá e tal? Que é um negócio que me lembra muito do Ocarina of Time e a busca da Triforce, cara. Que eu já contei até pro pessoal do Games Foda que eu participava de um grupo aí que tava pra achar a Triforce. na época. Hoje, assim, na rua. Não, é, porque que nem eu... Cara, sério... Ô, cara, você achou a Triforce? A pior coisa que eu fiz, assim, foi que, tipo... Eu criei uma teoria que se você voltasse lá no vendedor de Bombichu, devia ter alguma coisa se voltasse nele criança. Só que não dá pra você voltar criança porque você se perde no deserto. Então o que eu fiz? Eu coloquei um papel manteiga no mapa no mapa da tela, assim. Bom, aí eu desenhei o caminho que eu fazia indo seguindo o fantasma. Eu ia tipo, alguém foi andando pra mim e eu fui desenhando o caminho. Aí eu fiz o caminho reverso e consegui voltar lá no vendedor de Bombichu, cara. Tá ligado? E não tinha absolutamente nada lá e... Sabe, é muito bom. Não tem nenhum vendedor, cara. Não tem... É um buraco só, velho. Só o tapete lá e não tem mais nada. Não tem nem o tapete, é só o buraco mesmo, cara. Aquele sério? Buraco só... de areia. É. Nossa. Não, então, dessas histórias da Triforce, pelo menos é o que eu lembro, que a galera... Eu acho que eu li naquelas... Tinha uma época que eu comprava muito a Nintendo World, tá ligado? E eu acho que eu lembro que eles meio que teorizavam e se tu olhasse assim num ângulo pro teto do, onde tu pega a Master Sword, né, no Temple of Time, tu podia ver o reflexo da luz que meio que formava a Triforce. Não, e tinha aquele esquema de você olhar num ângulo do deserto e tinha uma forma que parecia que era uma pirâmide, ah, só é. Que era um glitch no cenário. A galera só queria que tivesse Triforce em algum lugar do jogo. Não, cara, esse negócio da Triforce, inclusive, logo quando eu comecei a jogar Zelda, uns anos atrás... Era uma coisa que eu sempre me fascinava, porque tipo, eu sabia que era mentira, mas eu gostava dessa aura mística que se formava em volta dos jogos. E aí eu acabava caindo nessas histórias que tinha uma menina que falava que ela tinha conseguido. E aí, sei lá, todas as pessoas ali naquela época começavam a querer saber como que era, os sites na internet ficavam mandando perguntas pra ela, e ela dava umas dicas, tipo, ela criava um monte de passos assim... Do 1 até o 60 pra você pegar a Triforce. Nossa. Mas aí aí ela apagava, tipo, do 40 até o 45, ela apagava os passos porque falava que a pessoa que tinha que descobrir como era. Ah, isso, nossa, foi durante, gente, anos. Assim. Que bobo. Aí... os caras iam atrás e procuravam e não sei o quê. E aí depois agora... de um tempo ela chegou e falou, não, que não consegui. E ela fazia umas montagens. Do Link pegando a Triforce, assim, e tal. E a galera caía. Isso era meio estranho. O quê? Eu nunca entendi. Essa tá que não queria pegar a Triforce. Sim, ela foi famosa. Cara, eu tava procurando isso aqui hoje. Eu lembro. Tá. Não tem porquê, Tuba, mas é aquele esquema. Você quer descobrir um negócio novo no jogo. O jogo é tão foda que você quer... Você não acredita que aquilo ali é só aquilo, tá ligado? Você fala assim... Nossa, cara, eu já gastei, tipo, 100 horas aqui nesse Zelda, mas, nossa, eu queria ver a Triforce, quero mais, tá ligado? Tem uma mina desse grupo nosso aí, que ela tinha lido todas as pedras, cara, aquelas pedras lá que falam a verdade. Ela leu todas, compilou, assim, num texto, e aí a gente ficava procurando ligação, porque tem umas bem esquisitas também no meio daquela porra lá pra ajudar ainda, né? Tem uns negócios bem esquisitos naquelas pedras lá. Tem umas que você não sabe exatamente o que é. Tem outras que até dá umas dicas meio obscuras, mas se você pensar assim, você fala, ah, isso é pra falar que eu pego a canção da chuva lá com o cara, mas é bem obscuro. Mas tem outras que é, tipo, nada a ver mesmo, cara. Você não sabe o que porra tá falando aquela pedra lá. Então acho que isso ajudou bastante pras lendas da Triforce. Ah, tem essas coisas crípticas aí que eles colocavam nos jogos só pela zoeira. Na época, assim, a internet não tinha o que fazer, sabe? Achei o nome da menina que fakeava o bagulho, ela era Ariana. Ah, tá. Ariana, aqui, eu acho que eu lembro disso. Se vocês procurarem no Google Ariana Triforce, vocês vão achar um monte de informação, um monte de site, assim. O Neo é o mestre dos informações. É, o Neo é o mestre do Google. Aqui falaram no chat aqui que tinha a lenda do crossover de Mortal Kombat, King of Fighters e Street Fighter 2 em 2000. Nossa, mega crossover. E que um ano depois lançou o Mugen. Pois é, o Mugen é um negócio que tu fala e tu diria que é mentira, mas é um negócio que existe mesmo. É, tu pode jogar com, inclusive, pra jogar com Mario, com Ryu e com a tecla Delete. Que, inclusive, matava os personagens na hora. Eu tinha esse personagem no meu. O Firehead Sparkon mandou aqui pra gente o tweet. Os moleques daqui inventavam de que se você botasse o CD do X-Men vs Street Fighter de ponta cabeça no computador, liberava o Shao Kahn. Que porra é essa, cara? No computador. Cara, muito bem bolado. Muito bom, muito bom. Nossa, velho, essa é a mais bizarra que eu já escutei, acho. Cara, essas de colocar o PC o CD do jogo no computador era um negócio muito bizarro. Porque tinha certos jogos que realmente tinham conteúdo no computador. Um que eu lembro era Sonic Adventure, tu colocava e tu podia pegar um wallpaper do jogo. Sim. Nossa. O Symphony of the Night tocava host se você colocava CD. Toca uma música. A maioria tocava também, música. É. O que, Tuba? Foi Tuba que falou? A maioria tocava música. É mesmo? É, porque ele botava a música na faixa do CD, então é tipo uma faixa de dados, o resto era música. Nem faz todos sentido. Os jogos de PS1 tinham isso, mas uma boa parte tinha, sim. Eu fico imaginando se o Monster Hunter de PS1 tivesse sido mais popular, porque ele tinha aquela coisa de você ganhar os monstros nos jogos, você tinha que tirar um disco do jogo e colocar um disco qualquer. E aí aquilo gerava algum monstro pra você. E eu fico imaginando, assim, o anime tivesse sido popular e se o jogo tivesse sido popular, as histórias que os caras iam inventar dos discos é uma ideia que você bacana, tinha que colocar pra pegar os monstros estranhos, assim, falar que você botasse um CD de, sei lá, do Roberto Carlos, aparecia um Pokémon. Ia ser muito bom, cara. O que eu me lembro no meu círculo foi até. No meu círculo de amigos foi até bem popularzinho o Monster Rancher naquela época, então eu sempre tinha as coisas, tipo, você botar o CD do, não sei, do Guns N' Roses e vai habilitar o numa rosa, vai habilitar o. Com o CD do Michael Jackson, tu habilita, sei lá, qualquer coisa. Eu nem acho que era. O CD era específico. Não, não tinha nada a ver. Se você colocasse um, ele só gerava uma coisa qualquer, não. Mais uma pois gimmick mesmo. Se não me engano, o Monster Rancher, ele pegava qualquer informação que tava no fundo do CD, tipo, dados assim, e transformava em um monstro. Sim. Então não era assim. O Ned tinha falado... Não. De acordo... Não, peraí, só de acordo com o Mind Killer, se tu botava no Monster Rancher de PS1 o disco do Backstreet Boys, saía um Suezo boladão. Pra quem não lembra, o Suezo é aquele bicho amarelo de um olho. É olhudo, só. Né? Olhudo. Primeiro o Mike Wazowski. Total, Mike Wazowski, total. O Neo tinha comentado tempos antes o negócio do Zelda. Tipo, a mina botava várias dicas, vários passos pra você fazer pra conseguir a Triforce. E uma coisa que eu lembro que a galera pirava muito nisso era, tipo, um dos mitos mais famosos, que era o código de deixar a Lara pelada no Tomb Raider. Nossa, cara. Que a galera viajava muito, cara. Cara, eu tinha uma revista. Com a Lara, pra esquerda, pra direita, pula, faz um. Dá uma pirueta. Viu? Os caras inventavam um monte de coisa. Eu tinha uma revista, Rod, que tipo. Era assim. É aquele jornalismo herói. Os caras já falaram que é tipo a R7 dos games. Dos nerdismo. O bagulho era mais ou menos assim, cara. Era a revista e os caras falando assim, foi descoberto nos Estados Unidos. É lógico que é nos Estados Unidos, porque foi descoberto nos Estados Unidos os truques aqui pra você ver a Lara pelada, né? Aí, tipo, a gente ainda não conseguiu descobrir qual que é o truque, mas tá aqui umas fotos. Aí era tipo um monte de tipo edição mesmo da Lara pelada, assim, tá ligado? Tipo... Fuck this shit. Tinha até uns desenhos assim no meio, tipo, ó, esse aí é o que a galera conseguiu retirar aí das pesquisas aí na internet. Na época eu não tinha internet também, cara, acho que era Tomb Raider 1 ou 2. Mas pra mim servia muito bem. Mas tinha mod pra isso, né? Sempre tem. Nossa, tinha mod. No PC. Só que o mod era nojento, porque ele ficava a textura só, então ela ficava com aquele peito triangular assim. Aquela corcunda, que era a mochila dela, ficava um negócio de pele, ficava muito legal. Que nojo, velho. Não tinha como mudar o modelo, dava muito legal, só trocar textura. Nossa, cara. O Mindkiller aqui falou do Monster Rancher, que tinha um amigo dele que falava que se você botasse o CD do Winning Eleven 3, você conseguia o Ronaldinho. Esse negócio da Lara aí, cara, eu não era mentira, assim, não era tipo esses negócios de lenda, mas tinha uns caras na locadora que eles sabiam os melhores lugares pra você ver a bunda dela, tipo, eles falavam assim, ó, vai em tal lugar, assim, assado, aí você fica no canto da parede, aí você mexe assim, dá dois tiros e tal, aí vai aparecer bem a bunda dela, assim. E funcionava, tá ligado? Era tipo o mundo um caminho certinho pra mostrar a bunda da Lara. Cara, assim, a bunda dela tinha tipo quatro triângulos, sei lá. É, né? Exatamente. Tipo... A bunda dela era tipo o dedo do Mario hoje, né? No Rio tem mais polígono que a bunda dela tinha. Era muito absurdo. E a galera fazia todo, tinha todo esse trabalho aí pra ver a bunda da Lara. No 2 eu acho que já era melhorzinho, já, né? No 2 eu acho que já era mais... Mais redondinho. Tanto que eu lembro que o 3, quando o peito dela ficou redondo mesmo, que ficou parecendo duas bexigas, mas daí a galera curtiu, que falou, nossa, velho, agora tá parecendo um peito de verdade. Não tava, mas... Agora os jogos se aproximaram do cinema. Não, não tá. Eu lembro que foi ano passado que saiu os 5 Tomb Raider no Steam, os 5 primeiros. Saiu de uma vez só todos. Eu lembro que eu fico olhando o screenshot e o cara, caralho, era isso? Aí eu escolhava e falava, nossa, que coisa bonita. Não, né? Muita galera já perdeu a vida ali, né? Naquela mulher ali. É, musa dos games aí, musa dos... Três décadas. Musa dos games é muito bom, cara. Muito bom. Tipo, tinha galera que ficava esperando chegar a fase, aquela fase que você nada com o tubarão, que ela veste uma roupa de mergulho. Tipo, só pra, tipo, nossa, Lara na roupinha colada de mergulho, que delícia, não é? Tipo, ridículo, tá ligado? Era a mesma coisa, é, era a mesma coisa. A cor, assim. Era muito tosco, velho. Era muito tosco mesmo. Bom, mas não é esse o tema do programa, chega a desviar. Esse é pra outro dia, outro. Esse já foi esse tema, né? Sim, já foi. Pode ter a parte 2 um dia, né? Já tá foi gata dos games, já? Não, foi da, foi de putaria. Eu acho que eu não participei ali. Eu não lembro da putaria, eu acho que eu tava meio drogado. Não, o da putaria foi o tema mais sério, foi o programa mais sério que a gente já fez. Sim. A gente debateu o homossexualismo nos games e sexo e tudo. Você vê, né? Enfim, só vou voltar só rapidinho pro Mortal Kombat, que ele tinha um lance parecido com o do... O do Akuma, que era com o Hermes. E no primeiro jogo, se você entrasse no menu lá do arcade, de configuração, tinha um campo que dizia Hermes. E a galera começou a estipular que isso era um ninja vermelho, não sei da onde. E era uma sigla pra Hermes. Tinha um azul, pra tá vermelho. E virou, né? Aí depois o pessoal teve Hermes, não era? Teve no Ultimate Mortal Kombat 3, eles colocaram o Ermac, que era um ninja vermelho, de verdade. Mas o Mortal Kombat é cheio disso. Até o próprio Fatality, a ideia original deles era que fosse uma coisa bem rara, assim, que você visse muito de vez em quando. Qual? Que fosse uma lenda. O Fatality mesmo. Ah, nossa, aí, louco, só que, tá difícil de fazer. No primeiro dia de que eles botaram pra testar o jogo, o cara já conseguiu fazer, aí... Fudeu. É que, na verdade, eu acho que Street Fighter, na época, que tinha os comandos mais, digamos, complexos de jogos de luta, assim, né? Fora... Eu não me lembro, eu acho que não, não tinha nenhum... Não, mas o Fatality é complicado, cara. É, o Fatality sim, é complicado sim. Até hoje. É muito complicado. Mas, tipo, Street Fighter é menos... É, os Fatalities são menos complicados, por exemplo, que o Ultimate do King of Fighters, por exemplo. O Ultimate do King of Fighters é... Mas não tem intenso. Fatality, né? Não, tô falando Ultimate. Mas o Fatality é uma coisa bem específica. Tem uma distância certinha, tem um comando que tem que dar, que não também tem nada a ver com também, nada. Também. Mas eu acho que depois, na hora que saiu, se não me engano, isso aí dá pra pesquisar, eu acho que tinha até em cima da máquina, igual tem nos jogos de luta, assim, os comandos. Fatality? Acho que não. Será que não? É. Acho que sim. Então, sempre foi uma coisa bem secreta, Fatality, tanto que... A gente comprava a revista igual um louco pra aprender da Fatality. Tinha uma ação games especial só com Fatality Babality. Mas o problema. O problema é que é tipo. As máquinas que vinham pro Brasil não eram original, né? Então, não, tipo... eu joguei numa do Ultimate que era original. E não tinha nada. Não tinha, não. Tinha só os copos normais. Né? Igual Street Fighter. É foda, hein? Era pra ser secreto mesmo. Mas, Mortal Kombat tem o Smoke, também era segredo do... Cara, Babality... Smoke, a Jade, né? Babality eu acho acho muito mais foda do que Fatality, porque é muito mais humilhação, tá ligado? Se transforma o cara num nenê, velho. Chupa aí, otários. Não vou te matar, não. Você vai virar um bebê, você vai ver todos os seus anos de novo aí, vendo o seu campeão do Mortal Kombat. É... Eu tinha me lembrado de novo, na verdade, de Sonic, que eu até tinha esquecido de comentar da outra vez. Que eu acho que o Nozão deve saber melhor do que isso, até eu, que é o negócio da Sonic 2, Hidden Palace Zone. Ah, sim! Ah, mas isso é verdade. Isso é um mito que acaba mitificado pelo fato de, tipo, não dava pra você acessar aquele negócio normalmente. Ou dava pra acessar o debug? Acho que dava pra acessar com o debug, mas ficava realmente bugado. Não, você Game Shark, sabe, né? Com debug. Mas debug mesmo, normal, tipo código, dá pra acessar? Não, com código normal não, você tinha que literalmente bugar o jogo, porque aí você aparecia no bagulho e você não via a fase, você via só os tiles da fase, assim, no modo aleatório, então você tinha uma ideia de como ela apareceria, mas é tudo bugado, literalmente, que louco. Você não sabe aonde andar. E aí agora na versão de Android que saiu do Sonic 2, eles foram fizeram ela, colocaram ela de fato. Ué? Que versão de Android? Você não sabia isso de tempos? Não? Sonic Cast no Android, que foi refeito com aquela engine do Sonic CD. Caralho! Sim, inclusive, a fase ficou legal, ficou muito legal a fase. E é bacana a modo que você acessa, porque você acessa ela pela Mystic Cave, caindo num buraco, né? É. E, em teoria, ela fica embaixo da Mystic Cave, na geografia do bagulho. Tipo, pra quem não entende muito assim do jogo, na Mystic Cave tinha uma das últimas, penúltimas buracos da fase. Você caía e você morria, e era um lugar bem estúpido. Se você fez outra cair, você vai morrer. Nessa versão do Android que foi refeita, se você cair lá, você começa a cair, e do nada você vai parar em Hidden Palace. Sim. É, eu acho Hidden Palace engraçado, porque tipo, se você tinha um jogo quando pequeno, você ficava mexendo muita coisa, você ouvia que tinha uma música no sound test que não era utilizada no jogo. Ah, sim. E se eu não me engano, era pra ser a música do Hidden Palace. O engraçado é que o Hidden Palace não ficou com essa música. Não, eles mudaram. Eu gostava eles botaram uma música que... Pô, eu gostava muito daquela música, cara. Eles botaram, acho que era do segundo player de Mystic Cave. Sim. É. E isso é uma coisa que, tipo, a gente acabou vendo mais depois, né? Porque na época ninguém tinha acesso a... Não tinha muito acesso a Game Shark, nem tinha coisa, mas... Depois que veio, a galera via aquela esmeralda e ficava pensando, meu Deus, que porra era isso? Era só pra ser um objeto pra destruir mesmo. Sim. E aí eles outra coisa... utilizaram no 3, então. Outra coisa que eu achei engraçado também é que, tipo, eu passei um bom tempo sem saber que tinha Super Sonic no 2. Então quando eu descobri... Nossa. Não, você sabia quando você era pivete? Sabia. Eu não sabia, não. Eu sabia, não, mas quando eles eram pivetes, você cara... já era adulto, já tava pegando muita gata já, Rod. Não, é. Porque eu era horrível naquele... Mas era por word of mouth mesmo. Você falava, se você pegar as esmeraldas, você pega o Sonic Saiyajin. Aí você... Eu era horrível naquele negócio de pegar as esmeraldas, até hoje eu sou... Eu nunca consegui pegar essa esmeralda toda, cara, eu só vi o Super Sonic com código. Nossa. É isso. Eu descobri o código por causa do cara que fazia transporte escolar. Nossa. E o cara era muito brother, ele levava meu irmão de volta pra casa, e do nada eu comecei a falar de um jogo, pivetinho, né? E o cara falou, não, eu conheço um código muito foda, ele foi lá pra casa e ele botou o código na hora que eu falei, porra, é louco. Cara. Não, o cara era brother, era gente boa. Depois roubou um cheque da gente e sumiu. Ele foi lá e ensinou o código pra gente, botou num papel e eu fiquei, meu Deus. Só assim pra passar em Metrópolis quando era pequeno. Todas as fases depois da Mystic Cave eram meio... Tinha um Difficult Spike ali quando você era pequeno. Quando você era pequeno. Metrópolis era do óleo, né? Sim, é. Não, não tem nem como não, morrer, não. Ali é Oil Ocean. Ah. Oil Ocean. A Metrópolis é que tem um monte de espinha em todo lugar. É o que explode. E é a única foda que mesmo. Tem três zonas, ao invés de duas. Uhum. Mas enfim... Três zonas parece que é putinho. O papo virou Sonic, que na verdade não é Sonic, o tema hoje. Sim, sim. Fala aí, Alfred. Você queria falar? Eu na verdade eu tava só pensando alto, eu não tenho mais história. Uma que eu... Tem duas que foram um pouco mais recentes, uma foi na época do PS2 e a outra foi agora. A da época do PS2 era o 17º Colosso, do Shadow of the Colossus. E se você conseguia subir na... Porque tem aquele jardim secreto lá em cima e tal. Em cima do Shrine of Worship. Falavam que se você conseguisse subir e fazer umas acrobacia louca lá em cima... O 17º Colosso quebrava a parede e entrava. E você enfrentava ele lá em cima. E também tinha uma... Isso deu bastante teoria, porque lá nesse jardim que fica em cima, as frutas de lá, ao invés de aumentar a sua vida, diminuíam, né? E aí falavam que se você não pegasse nenhuma fruta no jogo normal, ficasse com a vida padrão do Under, e aí você comesse todas as frutas lá de cima, no final, spoiler, não sei se ninguém não jogou Shadow of the Colossus, mas... Eu não joguei. Tá. Bom, enfim, se ferrou, cara. Esse é um das vergonhas que eu tenho na vida, não pra jogar Shadow of the Colossus. Mas você não odeia, né? Você não achou uma bosta. Não, não odeio. Eu joguei, eu até matei o primeiro Colosso, achei muito legal, mas eu nunca terminei. É piada interna, gente. É piada interna. Não, é tela interna que não vale mais, porque eu joguei há pouco tempo e eu curti pra caralho, tava tomando cu. Vocês me deixaram na vontade, acho que eu vou jogar aqui quando acabar esse negócio. Enfim, falava não, que não se você... menor tempo. Se você conseguisse diminuir sua vida ao máximo comendo as frutinhas que tinha lá no... no jardim lá de cima do, do templo, no final conseguiam te matar naquela parte meio interativa, assim. E aí tinha o segundo final, o jogo. E aí a galera começava a olhar a textura e viam que tinha umas texturas parecidas com o Ico e ficavam louco. Tinha uma época no, no Orkut, que eu, logo depois que eu joguei o jogo, que eu também fiquei nessa de teorias. Aí eu fui ler. E era engraçado porque tinha um tópico que falavam, caras, isso aqui vocês já pensaram nisso? E falava, a tradução de Shrine of Worship é... Só que aí ele escrevia Worship ao invés de Worship. E aí ele falava que era um barco. Ai, meu santo. Então rolou um tópico de tipo 60 páginas assim, teorizando sobre o fato do templo ser um barco. Sendo que era questão de um erro de escrita do cara no primeiro ponto. E ninguém contestou? Não! Não sei porquê, a galera só aceitou. O Orkut Brasil, ele tinha umas coisas legais assim, mas tinha bastante coisa low level. Então aconteceu isso do, do Shrine of Worship, né? Porque tem um barco, e aí como tinha os paralelos com a Bíblia, falavam que era coisa da Arca de Noé e o cacete, e o cara viajava demais, assim. É, e quando tu quer encontrar paralelo, tu consegue, né? Isso é o foda. E o quê? Quando tu quer encontrar paralelo entre as coisas, tu consegue. Só que o herói é muito incompetente, então só sobrou cavalo e lagarto no mundo pra ele levar barco. Filho da puta. E a que eu tava pensando também, que é dessa geração. Uma dúvida que eu sempre tive nesse podcast. A tradução de pendant é pingente mesmo? É pingente. Tá. Pingente. Eu então... achava que pendant existia, mas que não existe não. Existe só deixa eu falar um negócio do Shadow of Colossus. É, porque pelo menos na minha época, o próprio jardim era meio mito, tá ligado? Uhum. Aquele jardim, a galera fala, porra, tem um jardim em cima do castelo, não sei o que tu consegue chegar. E eu, porra, não dá pra chegar ali, tá ligado? Olha o tamanho desse treco, tu nunca vai ter stamina suficiente. E eu fiquei muito surpreso quando dava mesmo. Dá, dá. Inclusive nem precisa de muita stamina, só você ficar... Se você pular na diagonal, o Under faz uma distância maior. Pede, e aí você consegue mesmo com a stamina baixa. Enfim, sobre o pingente, é aquele o famoso pingente de Dark Souls, né? Que o Miyazaki chegou e falou, ah, vocês vão ter no começo do jogo várias coisas pra escolher, e eu recomendo que vocês comecem com esse pingente. E aí a galera ficou louca, procurando teorias e querendo saber o que, que você fazia com aquele pingente, porque o pingente não tava fazendo nada no jogo. Então eles dropavam o pingente em lugares específicos, dropavam e colocavam dentro de baús e tal, e passaram anos isso. Fazendo. E aí chegou ano passado, pouco depois saiu a versão de PC do Dark Souls, o primeiro, e o Miyazaki chegou, ah cara, o negócio do pingente na verdade foi uma brincadeira que eu quis fazer com vocês. E aí a galera ficou muito puta, alguns levaram na brincadeira mesmo, mas os caras que realmente ficavam atrás, porque foram milhares de horas das pessoas procurando qual que era o propósito daquele bagulho. Oh, e no final não era nada. Quem que o que eu acho engraçado aqui, é que tipo, a descrição do jogo diz que é um negócio que tem valor sentimental, algo assim. Mas é inútil. Ele meio que explicita que não tem nada demais, ainda assim a galera duvida. Você tem um item que não serve pra nada, é muito estranho hoje em dia. Então, é verdade. O Rezende falou, Rezende 88, falou que no portal tem como pegar o final alternativo. Que eu não vou falar o final alternativo porque é spoiler. Mas final direito. Tem, mas é um bug, né? O interesse... Isso não, aí mostrou no game trailer, mostrando game trailer. Mas a coisa interessante é um do portal é que tem outras coisas que eles enfiaram que meio que virou lenda e eles enfiaram depois em patch, cara. Por causa do negócio que tinha escrito atrás das paredes, que eles falaram que tinha os negócios de estação de rádio, e depois eles fizeram um patch que dava pra você. Levando o negócio, né? Não, mas isso você... foi um. Eles fizeram um ARG do Portal 2 dentro do Portal 1. Sim. Junto com o ARG eles fizeram esse patch, mas isso aí, essa história aí. De... Não, mas isso era o ARG, gente. Não, imagina, antes já tinha história. Antes a galera que era fã já tinha história já. de que existia rádio, essas paradas. Eu sei que eles fizeram o ARG baseado nisso. Mas já tinha boatos, porque nas paredes tinha escrito isso aí, velho. Pode pesquisar. Tipo, antes de existir o ARG, os fãs ficaram especulando e falando, porra, isso existe, existe, existe um jeito de você pegar essas merdas das falas do Ratman aí. Aí, no final das contas, os caras fizeram o ARG baseado nisso e acabaram enfiando em um patch onde dava realmente pra você fazer isso, entendeu? Então, o ARG era que eles lançaram um patch que dentro do portal tinha um monte de rádio. Eles enfiaram um monte de rádio lá e você pegasse todos eles, parecia alguma coisa que eu não lembro. É. Mas esse Ratman, até depois ele ganhou um quadrinho, como a Valve sempre faz, e ele virou um personagem do jogo mesmo, só que ele não aparece a no Valve, jogo. Ela pega, tipo, as coisas que a comunidade inventa e ela coloca no jogo. O Team Fortress, eles fizeram muito isso. Pô, é Fortress, no início a história era só, tem uns caras de vermelho e uns caras de azul, eles se matam. Aí eles foram pegando coisas que a galera inventava e colocando no jogo, como verdade. Fazendo quadrinho, fazendo coisa, foi muito foda o lore do Team Fortress hoje. Eu gosto muito do Team Fortress e o negócio do gênero da Pyro. Ah, sim. Porque eu falo da, porque pra mim é uma mulher, mas tipo, eles nunca deixaram claro se era um homem ou se era uma mulher. Tinha aquelas dicas, porque tinha uma bolsinha no armário dela e tal. Mas eu lembro que aí quando saiu o Meet the Pyro, quando aparece aquela hora que eles estão entrevistando o Scout, e ele tá todo mundo com medo, porque é louco ver o mundo daquele jeito, como se estivesse soltando bolinha, mas tá botando fogo em tudo. E aí o Scout fala que tá com muito medo, falando que ela é uma pessoa muito doida. E aí a galera ficava ouvindo, caramba, mas ele falou ri ou ele falou chi? Porque ele falava bem rapidinho, assim. E aí se você ligava as legendas do YouTube, tipo as legendas oficiais que a Valve colocou, aparecia literalmente ri barra chi. É muito filho da mãe. Não, tem um negócio legal do Pyro, é que eu não lembro, agora faz tempo que eu não jogo Team Fortress, então não me lembro direito. Mas na tela de seleção do personagem, ou dos itens dele, não lembro. Tipo, sempre fala, tal personagem, he can do tal coisa. Aí, só que no Pyro, ficava entre he e she, mudava aleatoriamente, toda vez que tu entrava na tela. É isso. É tipo a Maciel e o Satra, eles me explicaram direito, porque eu não lembrava. É o Scout perguntando se tava ali, se ela tava ali. E aí aparecia, he's not here, she's not here, is she? O he is not here, is he, she is not here, is he. Não deixava claro na mesma frase, usavam os dois. As duas formas da palavra pra não deixar claro. Eu gosto muito, porque a gente provavelmente nunca vai saber agora. Que sim, na verdade a galera não volta esse, sim. A galera tava com esperança de saber quando saísse o Meet the Pyro, e como não foi. Eles deixaram pro final ainda, né? Foi o último. Foi o último. Neo, isso que você falou me fez pensar que eu não peguei a época, mas provavelmente quando saiu o primeiro Metroid, o negócio de Samus ser uma garota deve ter sido um mito por um bom tempo. Deve ter sido muita mentira. Foi. Até a galera conseguir terminar o jogo e descobrir mesmo, deve ser daquelas coisas que começaram a falar e tipo, nossa, nem ferrando que é isso. Não, imagina se tu fala pro cara, mano, se tu terminar rápido demais, eu vejo ela de biquíni ainda. Nossa, isso aí com certeza foi aquelas coisas pensadas pra ser história. Pra ser contada, imagina, quem é que vai acreditar numa porra dessas? Ah, isso tem outra lenda também, que se você terminar em não sei quantos minutos, ela fica pelada. Sempre tem. E a galera tenta fazer muito rápido. No Super Metroid é verdade. Aquelas aqui peladas. No Super Metroid é verdade. Se você entrar lá no meu canal, lá no link, se eu fechei o jogo, se assistir o final dele, aparece ela pelada. Você pode assistir lá, que é verdade. Pode ir lá agora mesmo. Sem zoeira nenhuma, tem lá, pode ir lá ver. Beleza, vamos lá assistir o canal www.twitch.tv/rinks. Não, masoquismo retro, perdão. É barra rinks, então vai se fazer. Então tava certo. Se vocês forem lá nas coisas passadas, vocês vão ver ela pelada. Pode ir lá. Bora lá. Vamos lá. As lendas. Então, não, acho que a gente esqueceu de falar. Porque tá tocando música de casamento, desculpa, gente. É, tá tocando... é o final do Ken, cara. É o final do Ken. Não, então. Não, só deixa eu comentar que a gente meio que não. Como o Eu Saico no chat comentou, a gente meio que não comentou de um jogo que tem muita lenda urbana, mas dá só uma passadinha por ele, é o GTA. O GTA é um jogo lotado de lenda urbana. E algumas também viraram realidade depois mesmo. É, mas eu acho que a principal mesmo de todos os tempos foi a do Pé Grande, no San Andreas. Sim, e aí eles oficializaram o Pé Grande no Red Dead Redemption. Não, acho que o Pé Grande tem no San Andreas. Não, não tem. Não tem mesmo. Era uma lenda. Eu nunca joguei, mas eu achei que tinha. Eu tinha lido no lugar que tinha. Não, porque então virou um negócio tão grande que a galera começou a acreditar e começou a achar provas e não tem porra nenhuma. Começou a sair montagem, aí saiu mod, aí quando chegou pra PC saiu o mod do Pé Grande, olha só o Pé Grande aqui, aí, né, porra. Apra, Animal Crossing não tem nenhuma dessas, não? Não, é que o do Animal Crossing não chega a ser muito lenda, acaba sendo coisas reais mesmo, tipo, tu encontrar o alien na TV às 3 da manhã, na tua casa. Tem isso? Tem isso, tem um alien que aparece na tua TV. Nossa. É, pois é, um negócio meio creepy até, ou tu encontrar uns fantasmas de noite, tem isso. O que tem aí fora essas lendas urbanas de tipo, faz isso no seu jogo, são os creepypasta que tem aí pela internet. Isso tem um monte, nossa. Eu adoro ler. Porque os caras fazem mais ou menos isso, fala assim, eu não vou falar muito como faz, mas tem um patch aí que você baixa aí que o bagulho... Nossa, eu vi japonês morto no jogo, tá ligado? Ou baixou o patch, ou comprou a fita, não sei o que, comprei lá na casa de um velhinho que tá fazendo uma venda de garagem, que a fita não tem nem... A fita sem... Que inclusive gerou... Tem um negócio na frente. Tem a capa. Que inclusive gerou um dos melhores args da internet, que era o do Ben. Do Majora's Mask. Esse é um dos melhores arcs. Legal aqui, cara, ele foi muito bom. Depois eu achei que o cara tentou entender muito, assim. Não, a parte principal ficou sensacional. A última parte que ele terminou, que saiu um pouco de Majora's, foi uma das coisas mais lindas que eu vi, assim, em ARG total. Eu não lembro dessa parte. Que ele saiu de Majora's, aí ele, é tipo assim, tinha um site que era um fórum. E esse fórum eram uns caras que tava prevendo o fim do mundo, e eles conversavam entre eles. Só que daí, tipo, num dia lá, chegou o Ben e matou, tipo, o Tuba e o Celos, que é os criadores do site. Ele matou os dois caras que era dono do fórum, assim. Só que daí, a galera se ligou que, tipo, o negócio era meio... Tinha Zelda no meio. E se você fizesse alguma coisa, modificava. Aí, tipo, alguém tocou a canção, aquela canção que volta pro começo do Majora's nos 3 dias... E aí a hora que tocou, saiu do ar o site, a hora que voltou igual tava 3 dias atrás, tá ligado? Ô, louco! Cara, era fantástica, tipo, absurdo. Procurem depois em algum wiki aí que é o cara. Onde põe no... O cara é genial. No site. Eu tava achar. Lembrando agora, acho que eu conhecia tanta história desses negócios quando era pivete que eu percebi que eu devia ter muitos amigos mentirosos. Não, sério, porque toda semana vinha alguma coisa. Ó, se eu for tentar lembrar assim de cabeça. Eu lembro que tinha um que falava de qualquer jeito que ele tinha usado uma Master Ball em Pokémon. Tinha usado a Master Ball contra o Pokémon de um cara treinador adversário e ele saiu correndo com o Pokémon do cara. Ele usou a Master Ball, conseguiu capturar e saiu correndo. Eu nunca tinha jogado o jogo, então tá, beleza. Teve um outro que falou que sempre que ele jogava Killer Instinct, que ele desligava, ele ouvia o grito do Spinal, que era aquele esqueleto. Ele chegou ao ponto de... Eu fui pra casa dele, ele jogava, ele desligava, viu? Mas aí não é nem lenda urbana, o cara é lesado mentalmente. O cara é meio doido, né? Eu tinha muito amigo mentiroso. Porque, cara, isso é violento, hein? Não, cara, não ouvi. Uma hora você ia estar tão convencido pela intensidade do maluco que você ia ouvir realmente e espalhar também. Pois é. Eu lembrei de um assim que na verdade que essa aí é verdade, mas isso aí também não foi da minha infância. Que é do primeiro Shin Megami Tensei. Eita! Que grito é esse? Esse aí era carro, mas acho que o Rinks tava mutando. É o creepypasta do Rinks. Tá morrendo ali. Eu tô mutado, não se preocupem. Quando passa a moto aqui, eu tô mutado. Ah, tem mais uma passando aí. Então a gente tá falando sozinho porque a gente é louco. Continua aí, Roy. Porra, Rinks. O Hinks comentou alguma coisa de do Creepypasta, eu me lembrei disso. O primeiro Shin Megami Tensei do SNES tem uma parada que os caras codificaram pra ser lenda urbana mesmo. Se você ligar o jogo e dar alguns resets, vez ou outra vai aparecer uma tela. Ao invés de aparecer o logotipo da Atlus no começo do jogo, aparece uma tela com os dizeres todos vermelhos repetidos em japonês. Desligue, desligue, desligue, desligue, desligue, desligue. Vocês nunca viram isso? Não sabia disso. Não sabia. Nossa, cara, é o primeiro Shin Megami Tensei. Eu acho que a ideia mesmo foi que os caras programaram isso pra ser uma lenda urbana. Acho que acontecia tipo uma vez a cada 256. Aquelas paradas de programação. Só que aí ficou muito frequente. Aí eles aumentaram um bit ou hexadecimal, ou sei lá como que é. E apareceu uma vez a cada 600 e tantas mil vezes. É muito legal. Tem vídeo até. Eu vou ver até se a gente consegue achar. Acontece isso quando eu jogo, cara, eu chorar. Não é absurdo. É muito... Cara, você tá lá jogando, você dá... aí tipo, mostra o vídeo. O cara dando reset o tempo todo, aparece lá logo. Atlus, Atlus, Atlus. Do nada ele dá reset uma vez e passa algum tempo. Do nada tá a tela toda com um monte de negócio em japonês, tudo vermelho. Turn it off, turn it off, turn it off. E o BIM! Um negócio que gerou tá muita lenda urbana, assim, um jogo que gera muita lenda urbana mesmo, é aquele LSD lá, né? Ah, e sim, a Marcel falou aqui. O Dream Simulator, ele vai... É porque ele... Esse jogo sempre ouve, a galera sempre fala, velho, né? É que pra mim o LSD em si já é uma lenda urbana, sabe? Não é possível que esse jogo existe. É, mas tipo assim, o problema é que você assiste uns bagulho na internet. Tipo, teve uma época que eu comecei a procurar vídeo desse bagulho. Que eu nunca joguei. Mas eu comecei a procurar vídeo. Tem uns negócios que você só acha um cara na internet que gravou, tá ligado? Porque, sim, tipo, o bagulho é muito random e tipo, tem uma hora que tem um nenezão feito com televisão, cara. Tipo. Eu só vi isso uma vez, assim, tá ligado? É, então, porque é tudo aleatório, inclusive as texturas, meio tudo aleatório. Tem aquele cara cinza que aparece de vez em quando. É, tem algumas horas você vai na área da cidade e nos postes tem gente pendurada, assim. É um negócio. Mas o jogo é muito louco, bizarro. Tinha uma época que eu ficava assistindo, tipo, todo dia era. Ah, vou assistir um vídeo aqui do LSD, que eu nem lembro o cara que fazia, mas... Nossa, o bagulho era tenso, cara. É... Bom, vamos... Tem mais coisa pra falar aí, ou... O Tuba, eu acho. Tem a Blizzard, que sempre inventa umas coisas também nos jogos. Ó, vive pegando coisa de 1º de abril e transformando em verdade no jogo. É isso, é verdade. É, o dos pandas foi assim, né? O lance do Pandaren lá, que era um 1º de abril... Quando eles foram lançar o Warcraft 3, tinham anunciado 3 raças, já faltava uma, eles anunciaram que a quarta raça ia ser o Pandaren, que era uma raça de panda. Aí a brincadeira primeiro de abril, tal, e lá no... Aí quando saiu a expansão do Warcraft 3, eles botaram um Pandaren de verdade no jogo. E no... quando saiu o World of Warcraft, virou uma raça mesmo agora. Tem uma expansão só disso. Tem outra coisa deles também, que é o lance da perna do Wirtz. Era o garotinho do Diablo 1. Aí no Diablo 2 se encontrava a perna dele. Se você juntasse. Como é que era? O Hinks deve saber isso. Não, eu nem lembro, na verdade, também do como que fazia o call level da primeira vez. Você tinha um cubo e você enfiava a perna dele lá. É uma fórmula meio louca. Com outro item, aí abria o call level, que era uma fase das vacas. E tinha uma referência a isso no StarCraft 1, que é o call. Código pra você, there is no call level. É, eu lembro. E achei que a Blizzard gosta dessas coisinhas. É, por exemplo, no Diablo 3, eles vivem falando, tem vários lugares que você acha, tem até umas telas de loading que você acha falando que não tem call level. E quando você consegue fazer o que seria o call level, que você junta as peças secretas e tal pra fazer, aí o carinha fala pra você. Call level, já falei que não tem mesmo, cara, é outro level aqui, ó, daí eles botam você naquele level de zoeira que tem, que é o... No 3, é muito mais complicado de fazer. É, no 3, ó, tem umas missões no 3 que é quase lenda mesmo, porque o bagulho é gigantesco, assim, de não é tão foda de drop rate que nem o 2, que o 2 tinha um drop rate ridículo. Mas, por exemplo, você fazer Infernal Machine, que não é tão lenda porque foi bem divulgado. Mas os bagulhos você tem que buscar no cu do Judas, as peças do do bicho. É foda. Eu lembro que no Warcraft 3 tinha uns hidralisco escondido, né, no mapa. Sim, sim. Em uma fase tinha hidralisco escondido. E quando você zerava, acho que por cento. Não sei. Zerava de um jeito o jogo lá. Aparecia uma cena de uns marinos lutando com uns hidralisco no futuro. Na gente do Warcraft 3, eu lembro que na escola virou um bafafá que, nossa, Starcraft 2. Vai ser assim, olha que foda. E não, demorou só 8 anos pra sair. E falando nisso, né, a Blizzard aí com vários projetos, cadê o Warcraft 4? Por favor, Blizzard, responda pra gente. Tá no World of Warcraft lá. Responda pra gente, live@gamesfoda.net. É. Saudade quando o Warcraft era um RTS. Não, é que... Ó, o Fire Spark uma vez falou aqui que era pra do isso e o tombo de teleporte. Vou botar na caixa. Como? Era a perna do Whis e o tomo de teleporte. Sim. Então fica a dica pra você que tá jogando Diablo 2 aí agora, 2014. Ainda não joguei. Vai no local level. Cara, se você não jogou, não jogue. Se você não jogou ainda, não jogue. Porque vai ser bem decepcionante. Eu não sei. Eu joguei um pouquinho, agora tipo, tive uma epifania aqui. É que o bagulho, as mecânicas dele, eu acho que, tipo, muito farm, essas coisas é meio chato. Mas anyway, tem mais coisa ou vamos partir pros e-mails aí? Bora finalizando então, né? Acho que e-mails. Não tem muitos também. Só pra terminar então, assim, as outras coisas que eu vou lembrando, que meus amigos mentirosos falavam, coisas assim. Cara, ou então aquelas coisas que era tipo história de todo lugar, que era reviver a Ares em Final Fantasy VII. Acho que a maior parte da galera que já ouviu conhece alguma história dessas. É, cara, teve um amigo meu que jogou Final Fantasy VII faz tipo uns 2 anos, assim. E ele não sabia que a Ares morria. Eu não Nossa, sei de como brincadeira. Ele não sabia, sério. Ele morava onde? Coreia do Norte? o no Bobot, inclusive, alguns de vocês como sabem assim, que é. Cara? Nossa! E aí, quando ele morreu, a gente começou a brincar com ele, falando que dava pra reviver, e ele realmente acreditou. Fábio Bobot, cara. É uma não coisa dá, que não. Eu achei que não era mais possível de se fazer e tá aí. Nunca imaginei, 2014? Pois é. Então, outras coisas, vamos lá. Reviver a Ares, tinha a história do pai do Fox, que tava vivo. Em Star Fox 64, né? Se você pegasse o final alternativo, aparecia o James McCloud no final te guiando naquela saída. O jogo deixa bem implícito, o jogo deixa bem... Sem deixar claro, assim, se é uma figura que o James McCloud, que Fox vê, se é o pai dele mesmo que tá vivo ou o quê. É de propósito isso, mas eu lembro que quando a gente descobriu, a gente ficou tentando um trilhão de vezes ver se dava pra ultrapassar ele, e não dá, de jeito nenhum. Tinha o Castelo da Peach, no Mario Kart 64, fez a gente passar muitas horas dirigindo, aquela coisa estúpida, tentando entrar, e não dá, entende? Mas a gente não tinha muito o que fazer, eu acho. Mas tentava também. E tinha a primeira fase de GoldenEye, que você via aquela ilhota lá longe, e a gente sempre tentava chegar. Viu? Tentava ver de qualquer modo. Dá pra acessar com Game Shark, só que não tem sistema de colisão, não tem colisão na fase, mas a fase é texturizada, é cor. E ela é carregada, né? A do Castelo da Peach eu tenho uma história, agora que você falou eu lembrei. Manda aí. Tipo, a gente... Tinha teoria lá, não sei quem que criou essa história, mas eu escutei de boca também, que tipo, você tinha que estar com os quatro, tipo, o Yoshi, o Mario, o Luigi e a Peach, e tinha que jogar de quatro pessoas, aí tinha que todo mundo tentar entrar no castelo junto, assim, tá ligado? E sincronizado. E era um negócio meio impossível, tá ligado, cara? Que cada carrinho acelerava de uma velocidade. E tipo... Não importa como você ficava meio assim, tipo, puta, mas a gente não bateu junto, tá ligado? E isso que era o pior da lenda, porque você ficava na noia que, na verdade, você que errou, tá ligado? É o tipo de lenda, assim, que você fica mais na noia, porque você acha que o erro tá com você, não na mentira, tá ligado? Mas é, bons tempos. Então vamos ler os e-mails aí. Vocês acham que faltou falar de Fez? Ah, tá. Não fala de Fez porque eu não Mas Fez, não, só dizer que Fez é um jogo que ele é sobre isso que a gente tá falando, basicamente. Sim. Tipo, tem como você terminar o jogo, fazer o primeiro final normalmente, pegando os bloquinhos que você usa, você pula pra pegar. Mas o jogo tem muito conteúdo que até hoje não foi resolvido. E alguns que foram resolvidos do modo mais difícil, assim, tipo, tinha uma área em específico e aí as pessoas não sabiam o que fazer naquela área e pegaram todas as combinações possíveis de botão do Xbox 360, fizeram um listão pra comunidade, assim, e aí eventualmente alguém testava uma combinação e marcava que testou num doc um doc público. E aí, eventualmente, conseguiram, depois de, tipo, uma semana tentando, assim. Sério isso, até... cara? É sério. E tem que até louco. Hoje coisas escondidas na trilha sonora, no encarte da trilha sonora, esse tipo de coisa, que ainda não sabem direito pra que serve. Quem viu o Indie Game The Movie, uma hora que o Fufish fala que ele queria fazer um jogo cheio dessas lendas urbanas, de coisa que o pessoal falava na época do Super Nintendo e tal, e o jogo inteiro é sobre isso, basicamente. Os puzzles deles são basicamente lendas, assim, coisas que você... Estão todos, todos muito mesmo. Fora da caixa, assim. Sim, se eu falar muito, eu vou dar spoiler, então, assim. É. Tá frio. Pronto, beleza. Enfim, lê aí. E-mails, então. E-mails. Bora lá, e-mail. Você não tem uma vinheta pro e-mail, sei lá? Tem e-mail. Tem a música do Roger que ele tem que passar pra mim. É lá. Vem pra ele, vem pra ele. Pera aí, deixa eu ver se tem aqui, type, writer. É, cada um fala e-mail uma vez por hora, e-mail. Foi, não é, como que é o nome da música, o Roger? Ele mandou aí. Já achei, já mandei. Ele, na verdade, o Roger já até tá com o bagulho lá pronto, já, porque ele sabe que eu não vou ter. Obrigado, Roger. Mandei lá, filha da mãe. Eu não sei porquê, mas essa música me lembra um tanto Beetlejuice. É, faz não sentido. Não lembra você um pouco, leitura... assim? Acho que por causa do Kali Li Banana. Aham. É a música de leitura de e-mail de um programa de rádio que eu ouço. Então quer dizer que a gente tá plagiando, é isso? Ah, é o rádio. Foda, velho. Foda. Mas é muito bom, cara. Deu, porra. Vai, pô. Então, tecnicamente não tem nenhum e-mail, porque ninguém mandou e-mail pro live Robo Games Foda. Eu conheço, fechou o programa, falando. Mas tem e-mail que era pro contato. Como eu não sei se ele podia ler ou não, eu vou ler só as perguntas do rapaz aqui. Tem um e-mail que falaram que mandou agora, durante o programa, então é verdade. Dá uma olhada aí, pensei bem. Não, mas tá no. Já passou, acabou o prazo, mas até antes. Tem um aqui que eu peço. É pra semana que vem, só. Então vai. É, o cara tá, ele perguntou aqui qual o console do sonho de cada um. Não sei se ele quer dizer uma combinação de características de outros consoles ou algum existente. Qual console do sonho? Essa mesmo? Por default, o Dreamcast, né? Por default, console do sonho. Nossa! Meu é Dreamcast. Vamos se ferrar, meu é Dreamcast. Dreamcast, Saturn e Mega Drive, o que eu queria ter hoje não tem. Eu queria ter um Saturn, realmente. Mas pra descobrir, porque eu não sei nada sobre ele. Console do sonho é tipo assim, é um console de última geração que tenha todos os jogos no lançamento de graça, assim, pra mim, tá ligado? Ah, então é o meu também. É o meu de sonho. De todas as editoras, né? É, eu acho que, né, já que a gente tá nessa vibe de ficar, de inventar coisas, assim, aí... Dá pra inventar que vai existir um dia esse console aí. É um console só, que tenha jogos de todas as produtoras, incluindo Nintendo e tal. De graça. E que todos os jogos sejam de graça. E o console seja de graça também. Ó, é uma ideia meio comunista, né? Quem quiser... Isso aí é o comunista tipo de história do caralho. Isso é o tipo de história que a gente ouve na nossa quarta série, cara. Quem quiser aí o... Viu, mas quem quiser a dica de como conseguir esse console, eu vou passar depois, que você tem que mandar... Começa com você mandando um e-mail pra Valve. Você manda o um jogo pra Valve e de lá eles encaminham você pra, próximo, pra próxima etapa. Eu vou mandar certinho o walkthrough pra vocês, que é foda. Tem quantos passos? 63 passos, só que do 40 pra frente você tem que descobrir, seguir sua operação. A outra pergunta que ele fez aqui é: com a avalanche de indies no mercado, será que haverá uma separação de indie dos indies e AAA? Essa pergunta ficou meio confusa se. Ela é muito. As duas são meio confusas. Sim. Mas seria uma separação entre os indies de nicho e os indies populares, os coins. É, já existe isso hoje em dia. É, sim, isso meio que já existe, na verdade. Tem o Bastion, por exemplo, que teve a Warner de publisher, sabe? É. E tem a Devolver mesmo, que é publisher de indie. Então fica uma coisa meio confusa. Eu não sei se uma separação. Eu acho que jogo é jogo, independente, a gente sabe. É, mas já tem os indie estrelinha, tipo Jonathan Blow e Notch. Esses caras. A Death Game Company só chama de indie algumas pessoas. Eu não considero sim. Exatamente. Acho que o tipo de jogo que eles fazem é meio. procuro um jogo indie. Não, porque ainda tem a galerinha que faz lá jogo pra Congregate, faz jogo no Game Maker. Essa aí é a true. E a galera que solta jogo no PS4, tá? Tem uma separação que já existe. Mas não acho que tenha que ser uma separação nociva, assim. É, só um negócio é com. Tá, é um negócio que virou. Existe mais uma separação de ótica de como é visto um jogo e como é visto o outro. Mas felizmente não é uma coisa tipo alguém fica vendo o outro de on a bad light, entende? Sim. Vendo de uma forma negativa, coisa assim. Eu acho que pelo menos aonde a gente vê as discussões, a galera não é cuzona em relação a isso. Ainda bem. Alguns são, mas no geral, eu acho que a galera. Ah, eles que arrombem. Eles que arrombem. Sim. Não, existe uma briguinha aí. Tem um pessoal que não gosta do Notch, tem um pessoal que se bate aí, mas no geral, eu vejo a galera bem unida. Uhum. É. E a última pergunta dele é sobre o novo empreendimento do Moacir, que eu acho que é aquela publisher que ele anunciou aí. Pergunta se essa é a forma mais bizarra de aproveitar a propriedade intelectual que já passou pelo Brasil. Pois é. Qual o nome da publisher mesmo? Forma é uma coisa 9, 8. É, não é Brainstorm 9, cara. Brainstorm 9 é o site. Não. Brainstorm 9. B9 Corp. É, Might Number 9. Exatamente. Nova empreitada do Moacir, eu não sei se a gente pode falar isso, mas vai que. Eu acho que a gente nem tem o que falar sobre isso, francamente. É, a gente só vai falar muito mal, vai xingar, então. A gente eu não tenho realmente o que falar, cara, é uma ideia de merda. É uma. Não, não quero dizer que não. Você vê que o Arthur fala, não vamos falar que a gente vai xingar, eu falo mal, ele vai lá e fala. Viu? Cara, aí o Moacir vai falar que vai processar o Games Foda, daí depois ele desiste. Aí ele fala assim, até ia processar o Games Foda, mas depois que eu vi o Afro, do jeitão que ele é, eu desisti. Eu falei, eu tô processando esse cara aqui. Um abraço, Moacir, te amo, cara. Não, uma coisa que me incomodou nessa publisher, falando sério agora, foi o fato de que a galera que tá nas bancas e tal, que tá avaliando mesmo que jogo deveria sair por ela e não, é uma galera que não tem nada a ver com o jogo, assim, pelo menos pelos currículos que eles dão, que pensam palavras. Então, isso me deixou meio de olhando torto, porque ia ser uma coisa bem comercial. Eu acho que não começou sabemos, errado. Não sabemos como vai ser, não sei se já saiu alguma coisa, quando vai sair. Conseguiram licença de time de futebol, é uma coisa assim, fazer jogo pra ele. Isso já começa. Tá bom, eu acho. Não, eu falo que começou meio errado, porque a sede, eu acho que é nos Estados Unidos, em Miami, um negócio assim, meio bizarro assim. Hã? Eu acho que, tipo, o que a gente precisava pro Brasil não seria uma publisher. Mas sim de toda uma coisa que incentivasse uma outra visão e principalmente de que a gente, tivesse preços melhores daquelas coisas todas que vocês já ouviram antes. Então, realmente, fazer uma publisher para um mercado que está defasado e está cheio de problemas em primeiro lugar não é a melhor coisa. E os indies em si não precisam de muitas publishers porque eles não vão conseguir receber o financiamento que eles deviam. É, não vai valer a então, pena acho que, sei lá, é uma ideia. É uma ideia que a gente não precisa justificar. Ela tá falando por si só o que ela tá fazendo, qual é o intuito dela. Dinheiro. Pra quem não entendeu, é um lixo. Obrigado. Desculpa, gente. O Nick tá pedindo uma processo, ele fala na lata. Ô, Moacir, não é pra professor Games foda não, pra me processar, hein, que eu quero ficar famoso, cara. Você já é famoso, Nick, sua fama é conhecida. Maior troll de... Acabou, então. Sorocaba. Quem que falou isso? Maior quem que falou isso? Sorocaba. Ah, não posso falar aqui, senão eu vou arrumar mais emprego, mas é... Vamos fechar o programa já. Então, eu tô curioso agora. Acabou. Viu, gente? Próximo é Zelda, dá tchau. Cada um dá tchau aí, por favor. Semana que vem, quinta-feira. Tchau. Semana que vem na quinta. Lembrem disso. Nosso site gamesfoda.net. Mandei e-mail pra live@gamesfoda.net. E é isso aí. Escutei a gente quinta que vem. Se tudo correr certo. Nosso site pombalouca.net. Grande com valor. Um abraço aí, gente. Fique com Deus. Falou. Falou. Falou, galera.